Olá, bom dia a todas e a todos. Bem-vindos ao programa Voz de Portugal. Eu sou Armindo da Silva. Estarei aqui convosco até ao meio-dia, como sempre, todas as manhãs de quinta-feira. Hoje, nesta manhã de quinta-feira, estamos nesta manhã de quinta-feira, 15 de outubro de 2020. E então, para quem está aí por casa, muito bom dia a todas e a todos. Para quem está a trabalhar também, um ótimo dia de trabalho. E para quem vai pela estrada à escuta da Rádio Aconselho, então, uma ótima viagem a todas e a todos. Vamos lá começar o programa 2 com Paulo Gonço e o tema Acordar. E logo assim veio o André Sardi também. E temos aqui muitas vozes, tenho aqui muitas vozes para vos oferecer até ao meio-dia. E alguns fatos também para quem gosta de fado e não só. E também algumas dedicatórias, mas isso um pouco mais lá para a frente do programa, sobretudo na última hora do programa. Então, muito bom dia a todos e a todas. Bem-vindos ao programa de Vozes de Portugal, com o Armindo da Silva aqui para vos fazer companhia até ao meio-dia. E eu volto já a seguir também, depois do Paulo Gonçalo e o André Sardi. Então, vamos lá ouvir Paulo Gonçalo com o tema Acordar, logo a seguir daí o André Sardi com o Azul do Céu. Muito bom dia, boa quinta-feira e até já. Estava a dormir, foi bom teres falado, estou mesmo a assim. eu vou chegar. Ai, como acredito que os teus olhos são infinitos, onde me posso perder e encontrar. Ai, como acredito que o teu mundo é infinito, um azul impossível de alcançar. Indiferentes a qualquer sonhar, são como a noite que cai no teu olhar, o azul do céu, onde sei que nunca vou chegar. Ai, como acredito que os teus olhos são infinitos, onde me posso perder e encontrar. Impossível de alcançar. André Sardé com o Azul do Céu, e agora vamos ficar aqui com o GNR e o Rui Reninho, a sua banda com as Asas Elétricas, e logo a seguir vem a Yola Smed com Destino de Verita, e eu volto já também a seguir. Muito bom dia.

amor por você, cantou Raquel Tavares. Mais atrás foi o Martim da Vila com a Cátia Guerreiro, Dar e Receber. E agora vamos ficar com o Amor Elétrico e a Máquina Acordou, na voz de Marisa Liss. São 9 horas e 28 minutos e eu vou já seguir também. Muito bom dia, boa quinta-feira. Saber o que fazer com isto a acontecer. Marisa Liss com a Máquina Acordou. E agora vamos ficar com o António Manuel Ribeiro e a sua banda, o Jovem F, com A Lágrima Caiu. Logo a seguir vem Os Loucos, os Matias Dasmásio com Os Loucos, na companhia do Herber, o Herber Marques, o vocalista dos HMB. Muito bom dia, boa quinta-feira, até já. se perder. Não o faças refém. Foi meu e teu. No céu, no céu.

toco pra ti já não tem piada. Eu sei que dizem que a verdade liberta, mas se é verdade que já não me amas, então prefiro estar preso na mentira. Será que dá pra fazer conspiração boca a boca nesse amor e trazê-lo à vida? Trazê-lo à vida. Será que dá pra esquecer a honestidade nessa hora? Eu peço que me mintas, eu peço que, por favor, mente pra mim, que ainda sou homem dos seus sonhos. Por favor, mente pra mim, que nunca vais me abandonar. Ainda vivo dentro do teu peito. Por mente pra mim. E quando dizes não me amas, estás a brincar. E se eu beijar a tua boca, finge que ainda sentes algo. E por baixo a nossa manta mente-me que és toda minha, que nenhum homem te vai roubar de mim. Foste feita só para mim, não vives em mim, não. Será que dá pra fazer conspiração boca a boca nesse amor e trazê-lo à vida? E trazê-lo à vida. Será que dá pra esquecer a honestidade nessa hora? Eu peço que me minta. Por favor, mente pra mim, que ainda sou o homem dos seus sonhos. Por favor, mente pra mim, que nunca vais me abandonar. Não, não, não, não, não, não, pra mim, que ainda vivo dentro do teu peito. Por favor, mente pra mim, quando dizes não me amas, estás a brincar. Horas e 52 minutos, estamos a 8 minutos das 10 e agora vamos continuar aqui. Vamos aqui continuar com a voz de Pedro Abrinhosa e o Camané, que nos vão interpretar aqui um bonito tema que tem o título Para os Braços da Minha Mãe. E depois eu volto já a seguir, porque vamos terminar esta primeira hora aqui e depois vamos continuar com mais músicas até às 11, com muitas vozes e muitas músicas bem portuguesas. E depois vamos ter também os fados para todos aqueles que gostam de fado e não só. E também há algumas dedicatórias que tenho aqui já para vos oferecer. Então até já. Cheguei ao fundo da estrada, duas léguas de nada. Não sei que força me mantém. É tão cinzenta a Alemanha e a saudade tamanha, e o verão nunca vem. Quero ir para casa, embarcar num golpe de asa, pisar a terra em brasa, que a noite já aí vem. quero voltar para os braços da minha mãe. Quero voltar para os braços da minha mãe. Trouxe um pouco de terra, cheira a pinheiro e a serra. Voam pombas no beirado. Fiz 20 anos no chão, na noite de Amsterdão. Comprei amor pelo jornal. Quero ir para casa, embarcar num copo de asa, pisar a terra em brasa, que a noite já em passo de bala, um diploma na mala. Deixei o meu amor para trás. Faz tanto frio em Paris, suja a memória em raiz. Ninguém sai de onde em paz. Quero ir para casa, embarcar num copo d'asa, pisar a terra em brasa, que a noite já vem. Quero voltar para os braços da minha mãe. Braços da minha mãe. Quero voltar para os braços da minha mãe, cantou Pedro Abunhosa e o Camané. Na hora de 57 minutos, e agora vamos acabar esta primeira hora de programa com os Anjos. Eu volto já a seguir com mais vozes e mais músicas. Então, até já. Muito bom dia. Eu quero voltar ao ponto de partida. disco, quero voltar, é um bonito tema dos anos também, aqui dos anos 90. E agora vamos continuar, porque são 10 horas, exatamente 10 horas, e vamos continuar com... Vamos desta vez, vamos começar esta segunda hora com o Jorge Palma e o Sérgio Godinho. Sérgio Godinho, que festejou os seus 75 anos aqui no mês passado, e que vai aqui festejar com o Jorge Palma e outros cantores também. E então vamos lá ouvir uma canção destas do Jorge Palma, acompanhada aqui com o Jorge Godinho, que é o tema Dá-me Lume, ao vivo, como eles sabem fazer estas bonitas canções, esta bonita canção do Jorge Palma, aqui, que acompanhou aqui o Sérgio Godinho no seu aniversário, fez 75 anos aqui, o mês passado. E então vamos lá ouvir, como disse, Jorge Palma e Sérgio Godinho. Logo a seguir vem o JHMB com Forças Opostas, e eu volto também já a seguir. 10 horas e 1 minuto, e vamos lá então começar esta segunda hora com Jorge Palma e Sérgio Godinho. Muito bom dia. O vinho não era bom, a banda não tinha tom, mas tu fizeste a noite apetecer. Mandaste a minha solidão embora, iluminaste o pavilhão da aurora com esse passe azul. Do mar, ali mesmo a anunciar. Gostei da origem do bem e o reverso. Aproveita que me conta no universo. É o que eu faço em sul, que o paraíso no teu olhar. importa quando liga a telefonia e sintoniza a rádio Arc-en-Ciel, liga-se a Portugal, liga-se à sua terra, liga-se à sua língua. Arc-en-Ciel é muito mais do que uma rádio, é uma companhia, é Portugal em França. Arc-en-Ciel, ligue-se ao seu país, 96.2 FM. Portugal tem uma sintonia. Tem um enlace, tem uma cura. Tem vida, tem caminho, seu destino, seu bilhetinho. E não para como tu. Não, a vida cá com maiores. Mas eu fico de pé. Sou gigante, vou romance, sou caminhante. Sou zinho, estou bonito, teu amigo, apaixonado, da vida um aprendiz. Ah, ah, a vida dá cão baile, mas eu fico de pé. Oh, oh, oh. Força só forças que se atraem, causam fricção, mas há quem diga na diferença está. Antonião, tu és branco, eu sou preto. Será perfeito, não prometo, mas sei que não há dias iguais. Há tempo, tem espaço, tem um laço, tem uma cor. Seu menino, seu destino, sou peregrino. E não paro por aqui. Não, a vida dá cambalhotas, mas eu fico de pé. O rosto, sou gigante, boa amante, sou caminhante. Sou assim, teu bonito, teu amigo, apaixonado, da vida um aprendiz. Ah, ah, a vida dá cambalhota, mas eu fico de pé. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Yeah, forças são forças que se atraem, causam divisão. Mas há quem diga na diferença está. Feito a união, o resto não sofrer. Será perfeito, não prometo, mas sei que não há dias iguais. Forças opostas que se atraem, causam fricção. Mas há quem diga na diferença está. Feito a união, o resto não sofrer. Será perfeito, não prometo, mas sei que não há dias iguais. chama-se Forças Opostas, na voz do Herbert Marques e a sua banda, os HMB, e agora vamos ficar com os Irmãos Verdade e a Oiora, e depois vamos ter também o Carlos Paião com a Cegonha, e logo a seguir vamos ter a Isabelinha com Outra Vez. Muito bom dia e até já. Thank you.

outra vez, cantou Isabelinha, bonita canção de, com letra e música do Ricardo Guedes Carvalho, jornalista da SIC, que toda a gente conhece, grande escritor, muitas músicas. E agora vamos ficar com o Pedro Paes, logo a seguir vem a ele, a Semedo, e eu vou também já a seguir. Muito bom dia, boa quinta-feira e bem-vindos ao programa Voz de Portugal. Mais que as palavras e sonhos que eram teus, e do pó que pisares fiz estradas e céu, inventei ventos e ruas.

este mundo faz para me surpreender. Levo o dia numa boa, que para a frente é que é Lisboa. Sinto-me de bem com a vida, seja o que tiver de ser. Quatro e meia aqui com Para a Frente, aqui a Lisboa. E agora vamos ficar com a jovem fadista Sara Correia, que já tivemos a ocasião de ouvir na hora atrás, e vai aqui interpretar a lenda, bonito fado. E logo a seguir também vamos ter a Maria Valejo com Pedaços da Vida, e também o Carlos do Carmo com a Menina Bonita e Moça. Menina Bonita e Moça. Não é assim. Menina. Lisboa, menina e moça, assim é que é. Écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Riso do pranto.

en harmonie. La FM en couleur. En couleur. Chama-se Boa Memória aqui na voz do Capitão Fausto. E agora vamos ficar com a Cristina Bacelar, com o Fado de Papel. E depois vamos ter o Jorge Palma para terminar esta segunda hora, porque estamos a 5 minutos das 11. E vamos terminar com o Jorge Palma. E com o tema a gente vai continuar. E depois eu também vou voltar, porque também vou continuar aqui com vós até ao meio-dia, com dois fados para todos aqueles que gostam de fado e também todas as dedicatórias que tenho aqui para vos oferecer. Então até já. De água.

quanto aver ventos e mar. Enquanto houver ventos e mar. A gente vai continuar, cantou Jorge Palma. Mais atrás foi a Cristina Vesselar com o Fado de Papel. E passam 2 minutos das 11. E vamos aqui começar com esta segunda hora com as dedicatórias. E vamos aqui ter uma dedicatória, vai ser a primeira dedicatória, vai ser aqui para a Dona Teresa, que está à escuta. Muito bom dia para ela. E tudo bom, muitas alegrias. E vamos ouvir a Mónica Sintra com Quando Cai a Noite. Quando a Noite Cai, assim é que é. Uma bonita canção aqui da Mónica Sintra. E depois vamos ter uma também, vamos ter a Amália Rodrigues com Uma Casa Portuguesa para o Sr. Joaquim Gonçalves e para a sua esposa também. E pido as Lágrimas do Orvalho do Carlos do Carmo para o Sr. Braga. Então, para todos vós e que estão aí à escuta, muito bom dia e tudo de bom para vós. E sejam prudentes porque o vírus ainda anda por aí e temos que fazer cuidado, mas espero que todos juntos vamos conseguir acabar com esta pandemia. Então, muito bom dia mais uma vez e vamos lá então ficar com a Mónica Sintra e Quando a Noite Cai é o tema desta bonita canção. Passo Dona Teresa. Muito bom dia a todos e até já. Deixar partir a minha.

E agora vamos ficar com, depois desta Casa Portuguesa com a Mária Rodrigues para o Sr. Joaquim Gonçalves para a sua esposa, vamos ficar aqui com, vamos ficar com a Adelaide Ferreira. E o papel principal é da parte da Maria do Céu, Maria do Céu que ligou a também para cá hoje. E então, da parte da Maria do Céu, para todos os animadores, para todas as pessoas com problemas de saúde, com todos os ouvintes, para todas as pessoas que... Para a família Pinheiro também, para todos os amigos e todos os animadores e todos os ouvintes. Então, da parte da Maria do Céu, vamos ouvir Adelaide Ferreira com o papel principal. Bonita canção da Adelaide Ferreira. E depois eu volto já a seguir também com mais dedicatórias e também dois fados aqui que tenho para vos oferecer a todos aqueles que gostam de fado e não só. Então, até já. papel principal com Adelaide Ferreira da parte da Maria do Céu para todos os ouvintes, para a família Pinheiro, para todas as pessoas que têm problemas de saúde, para todos os animadores. Muito obrigado da parte dela e muito bom dia. E agora vamos ficar aqui com os fados. Vamos aqui ficar com dois fados para todos. Para todos aqueles que gostam de fado e não só. Então vamos aqui ficar com Aldina Duarte, assim aqui é. E com Andei a ver de ti, é o título desta canção. E depois vem o Esquina de Rua com o Camané. E então para todos vós que gostam de fado, para a senhora Fernanda Campos, para o senhor Flávio, para a sua esposa também, para o senhor Delfim, para o Augusto Silva, para o Paulo Alentejano, para o Paulo Jorge Costa, um abraço para ele, para o Augusto, como disse, para todos vós que gostam de fado, então vamos ouvir estes dois bonitos fados e depois eu tenho aqui mais duas dedicatórias e também vou aqui recordar uma pessoa que faleceu na terça-feira passada. Que talvez alguém já esteja ao corrente ou que esteja com essas notícias. E então eu vou aqui falar um pouquinho dessa pessoa que faleceu terça-feira passada, que é bem conhecida. E então vamos lá ouvir estes dois bonitos fados com a Aldina Duarte e com o Camané. Então até já. Toda a parte, na marca dos teus pés, nos areais, mandei uma andorinha procurar-te no silêncio azul das catedrais. Catedrais, chamei pelo teu nome às estrelas e todas o teu nome repetiam até as margaridas mais singelas. Já te conheciam até as margaridas mais singelas nasceram porque já te conheciam. Quem dera, meu amor, poder cantar-te, juntar na minha voz o que vivi, porque em tudo o que vivo tu és parte e tu. tenhas o corpo cansado e a cidade era tão fria. Ninguém dormia a teu lado, ninguém sabia que amado o teu corpo se acendera. Ninguém dormia a teu lado, ninguém sabia que amado o teu corpo se acendera. Andavas devagarinho pelas ruas de Lisboa, em busca de algum carinho que te fosse pão e vinho e te desse noite boa. Ah, em busca de algum carinho que te fosse pão e vinho. Eras triste se sorrias e mais nova se choravas. Nas palavras que dizias tinham dores e alegrias, mas só ternura deixavas. As palavras que dizias tinham dores e alegrias, mas só ternura deixavas. Por ti não houve ninguém para que Foste esquina de rua, cantou Camané. Mais atrás foi Aldina Duarte, Andei a Ver Ti. E agora vamos, tenho aqui mais dedicatórios a fazer, mas antes, como disse há pouco, vou aqui recordar o António Fernando de Sousa Lemos, mais conhecido por Tony Lemos, que foi um irmão que formou uma das bandas mais famosas dos anos, no final dos anos 90 em Portugal, que se chama os Santa Maria, e faleceu terça-feira passada. Foi encontrado morto em casa com 48 anos de idade. O António Fernando de Sousa Lemos, como disse, mais conhecido pelo nome artístico Tony Lemos, foi um dos fundadores de Santa Maria, a banda Eurodance do Porto, uma das referências da final dos anos 90 em Portugal. Tony Lemos estudou Engenharia Civil no Instituto Superior de Engenharia na cidade do Porto e era adepto do Futebol Clube Porto e partilhava a vida com a companheira Marta Silva, e era pai de duas crianças e estava à espera do terceiro filho. A carreira musical começou ainda jovem, quando Tony Lemos popularizou-se ao lado da sua irmã Marlene em dueto que se chamava Tony e Marlene, e tendo chegado a editar alguns álbuns. Em 1998 é que fundaram então os Santa Maria, e foi um sucesso enorme, tiveram um grande sucesso enorme com Eu Sei Tu És. Marcou gerações e levou o Santa Maria para um patamar cimeiro na nossa música de dança em Portugal. E também foi o produtor de... Era produtor das músicas, dos teclados e de percussões e tudo isso. E foi galardoado com o Globo de Ouro por o melhor grupo com o Santa Maria em 2001, ano em que os Chutes e Pantapés e os The Gif estavam na luta pelo prémio. O Santa Maria conta com uma discografia rica, sempre com a presença de Tony Lemos. O último álbum, intitulado Gold, foi em 2015. Nas redes sociais, eles anunciaram que a banda prometia surpresas para os próximos tempos, mas suponho que deu fim à vida com 48 anos o Tony Lemos, o fundador desta grande banda dos Santa Maria, que toda a gente conhece. E então, para homenagear este grande cantor e compositor e fundador da banda, o Tony Lemos, vamos então ouvir aqui uma canção do Santa Maria, um grande sucesso do Santa Maria, que tem por título Eu Sei Tu És. E depois vamos ter uma dedicatória, a canção do mar, com a Dulce Pontes, para o senhor Luís Gonçalves, para a sua esposa, ali para os Rosaria e Ambal também estão à escuta. Muito bom dia para eles. E da parte da Glória, que vai estar aqui com vós logo à tarde também, vamos ter o Marco Paulo com a Nossa Senhora. E depois vamos ouvir outra canção de Santa Maria, e esta vou dedicá-la ao José, que também está à escuta, o colega do Portas Abertas ao Desporto aos sábados, que ainda não começamos o programa, mas vamos talvez começar breve. Então, muito bom dia a todos vós, e obrigado por estarem desse lado à escuta da Rádio Arconciel. E vamos lá então ouvir os Santa Maria, Eu Sei Tu És.

o cantou Nossa Senhora aqui da parte da Glória, que vai estar logo à tarde aqui com gosto também, com muita música e para vos oferecer. E então ela dedicou esta canção a todos os doentes, a todas as pessoas com problemas de saúde, a todos os ouvintes, a todos os animadores, e para toda a gente que está à escuta. Então ela vai estar logo aqui convosco também, como eu disse, com muita música. E agora vamos ouvir mais uma canção do Santa Maria, da banda do Santa Maria, que onde recordei aqui o falecimento do Tony Lemos, António Lemos, mais conhecido por Tony Lemos, que fundou esta banda, mais a sua irmã, a Marlene, em 1989, assim é que é, e que faleceu terça-feira passada, tinha 48 anos. E agora vamos então ouvir esta canção, e vou dedicá-la ao José também, o colega do Portos Abertos ao Desporto, como disse há pouco, e vamos lá ouvir esta bonita canção, outro grande sucesso do Santa Maria. E depois eu vou aqui, volto já a seguir para terminar este programa, porque estamos com 11 horas e 47 minutos, já faltam pouco tempo para terminar o programa, e então eu volto já a seguir. Então até já, muito bom dia. Let's dance. Let's go to Africa. Vale. Sungura. Sungura. Sungura. Let's go to Africa, cantou aqui o Santa Maria, por José, o colega do programa Portas Abertas ao Desporto, e que eu recordei também hoje aqui, esta banda, que está de luto porque o Lemos faleceu, o Lemos Santos, fundador da banda. E agora vamos terminar este programa com os Irmãos de Verdade, porque já estamos a chegar ao fim. Mas antes queria aqui recordar também uma pessoa que nasceu no dia 15 de outubro, dia do programa 2, que se chama Didier Deschamps, que é um futebolista e treinador, que é o selecionador da equipa de França, da seleção de França, que ganhou até ontem ganhou a Croácia por 2-1, e Portugal também ganhou à Suécia 3-0, sem o Ronaldo, porque está contaminado com o vírus, o Covid-19, mas parece que está tudo bem, já está em quarentena na Itália, a recuperar. E então, queria aqui recordar o Didier Deschamps, que nasceu a 15 de outubro de 1968, que faz hoje 52 anos, e que foi o único francês que foi campeão do mundo como jogador e treinador, e que se juntou assim também ao jogador e treinador Zagallo, brasileiro, e o alemão Beckenbauer, que conquistaram então o Campeonato do Mundo como jogador e treinador. E parabéns para o Didier, que ganhou ontem, e está de parabéns hoje, que faz 52 anos. E vamos lá então terminar este programa com os Irmãos Verdade e um desejo meu, e depois eu vou deixar a seguir, e depois vou-vos deixar também com a RTP Internacional, com as notícias de Portugal e do mundo. Então até já. Não escondo o meu segredo, o nosso desejo. tens de fazer. Nos amamos até amanhecer. Vem do sol, meu bem, e você sabe que o amor não tem jeito. Ele é luz e vento que me faz amar assim. Não escondo o meu segredo do nosso desejo. Toda hora te desejo, tudo em ti me faz sentir assim. Tudo, não há tempo para mais, porque terminamos aqui o programa de hoje com o Giram as Verdades e o Meu Desejo. Não, o meu desejo é o título desta canção. E então espero que gostaram, com todas as dedicatórias, com todas as músicas que passei hoje aqui. E eu voltarei para a semana com mais músicas, mais vozes, mais fatos, mais dedicatórias, tudo cá de bom da nossa música. Então, mais uma vez, muito obrigado por estarem aí desse lado, à nossa escuta, à vossa escuta, à escuta da vossa rádio, porque é sempre assim que estamos aqui para vos oferecer o melhor das nossas músicas. E então, boa continuação desta quinta-feira e bom fim de semana que está já aí à porta. Também que amanhã já está aí o Lourenço com o programa Fim de Semana à Porta. E eu voltarei, como disse, para a semana com mais músicas, mais vozes, mais fatos, tudo que é de bom. Então, até lá, um grande abraço a todos, sejam felizes, sejam prudentes, porque o vírus ainda anda por aí. E até para a semana. Muito bom dia.